Rapaz, MT, dessa vez você veio de assunto. Bloquinho Nova Onda do MT 2.0. Opa aí, que solinho gostoso. Toma, calma, vai sentando, safado. Olha pra minha cara, não. Calma, vai sentando, safado. Olha pra minha cara, não. Senta novinha gostosa na frente do paredão. Senta novinha gostosa na frente do paredão. Senta novinha gostosa na frente do paredão. Senta novinha gostosa. Opa aí, que parada, JB. Leão tá indo até o chão na frente do paredão da mídia. Opa lá. Senta novinha gostosa na frente do paredão. Meu grau viaja nessa putaria. Opa aí. Senta novinha gostosa na frente do paredão. Ô novinha, na tão cê desviaja. Ô novinha, ô novinha. Tu já vê aquele ditado? Não mexe com quem tá quieto. Bonifácio viaja na onda. Opa aí, que parada. Passa reto, olhou pro lado e eu te macero. Passa reto, olhou pro lado e eu te macero. Passa reto, olhou pro lado e eu te macero. Passa reto, me dá viola, vem. E a culpa é de JB e de Igor Serra Preta. Esses caras tá falado nos quatro cantos da cidade. É o MT, VT Imports, a loja que veste MT, tá ligado? Paredão da mídia, paredão NA, um no putaria, neto paredão, viagem, viagem. Você já sabe quem banca sua brisa e no final da noite te leva pra cama. Esse cara sou eu. Você já sabe quem banca sua brisa e no final da noite te leva pra cama. Pitico em brasa nessa onda pra ir. Esse cara sou eu. Te põe na chapa e te dá tapa na cara. E você fala que foi. Te põe na chapa e te dá tapa na cara. E você fala que ama. Te põe na chapa e te dá tapa na cara. E você fala que ama. Te põe na chapa e te dá tapa na cara. E você fala que ama. Bota ela na chapa, Bonifácio. Ela fala que te ama. Como é que pode? Como é que pode? Ah, mãe, deixa ela trancada. E ela foge. Adega e distribuidora Bravo. Ela anda. Tailo paredão em brasa na onda do terrível. Opa aí. Ela foge. Bota o médio pra estralar, mano. Ela foge. Ela Ela foge. foge. Bota a mão no paredão da mídia. Você e sua amiga, e agora, agora. Ela foge. Ela foge. Pra sentar pra quem se envolve, ela foge. Ela foge. Pra sentar pra quem se envolve, ela foge. Ela foge. Ela foge. Pra sentar pra quem se envolve. Atualiza essa porra, matraca CD. Ela foge, ela foge, ela foge. Pra sentar pra quem se envolve, ela foge. Ela foge. Pra sentar pra quem se envolve, ela foge. Ela foge. Pra sentar pra quem se envolve, ela foge. Ela foge. Só viola, só viola. É o MT, tá ligado? É o Bloquinho Nova Onda 2.0. Opa aí, que parada, JB. Viagem. Família, os maloca, os cara tá pra negócio. JB baiano. E tá pra negócio. Ó que putaria na frente da paredinha sem massagem. Olha pra lá. Tu vai trepar no céu, piranha. Dentro dele. Oi! Tu vai trepar no céu, piranha. Dentro do helicóptero. Tu vai trepar no céu, piranha. Dentro do helicóptero. Dentro do helicóptero. Torre do caixote viaja nessa onda. Tu vai trepar no céu, piranha. Dentro do helicóptero. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Marcelo CDs, Kaiquezinho CDs, atualiza essa porra. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Toninho do Tadala, o cara que tira onda em Serra Preta. Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Opa aí, que putaria gostosa. Da viola, vai. Ela tem 18 anos, ela me faz passar mal. Descendo no paredão, isso é fora do normal. Famosinha no Instagram, blogueirinha original. Já avistei no paredão, jogando a bunda no grau. Desce legal, Opa aí, que tubo parada. legal, desce legal, tubo legal, desce legal, tubo legal. Olhando tua cara de mal, desce legal, tubo legal, desce legal, tubo legal, desce legal, tubo legal. Olhando tua cara de mal, desce legal. Desce legal, tubo legal, tubo legal. Olhando sua cara de mal, desce legal. É o menino de JB e Diego Serra Preta.